década de 90. Várias noites em claro passei em vão, momentos tristes como a vida de um cão. E de testemunha, só a lua lá de prontidão. É, mas se foi o tempo, e no ano do guerreiro eu notei que foi tão ligeiro que nem deu pra sentir. Mas me fez homem de verdade e de expressão, e deu chance pra provar pra mim mesmo o porquê de ainda estar nesse mundão. Que pena, irmão. Agora não tem os dias que eu não vivi, mas dos erros lições tirei. Fiz novos amigos dos versos que ainda me sobrou, e tô certo que até aqui eu já cheguei. Ha! Epa, ei, Yansan, traz no vento e diz pra nós o que será do amanhã.